Então, as mesmas regras, a única coisa é que todo mundo entre com um único som. Esse um único som, ele pode ficar perdurar todo o tempo, ou ele pode entrar e sair no tempo que for conveniente para cada um. Agora, tem que fazer esse um único som durante esses 5 minutos, obviamente prestando atenção no próprio som e prestando atenção no todo. Então, esse único som, ele não precisa ser um único som. Um único timbre talvez fica melhor, Ivani. Talvez usar um único material para produzir som, por exemplo. É melhor. É, não é. Ideia é melhor. Peraí, que eu quero também gravar um segundo. Quando quiser, Sandrinha. 5 minutos. Ok, eu. Na verdade, assim, eu não sei se passaram 5 minutos ou não.